ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. O Tema Livre de hoje vai tratar de publicidade afirmativa, publicidade positiva, uma publicidade, a gente quando fala de publicidade está sempre falando de propaganda enganosa, de publicidade que promete e não cumpre, e nós vamos tratar da publicidade que não é voltada propriamente para o consumo, mas uma publicidade que é mais um serviço sob muitos aspectos, a partir de uma coisa que eu vi ontem, aliás ontem não, semana passada, no Facebook, uma ponte em Seul, que era conhecida como Ponte da Morte, porque as pessoas se jogavam lá de cima, houve 18 suicídios nessa ponte, e a Samsung adotou essa ponte, botou mensagens em LED, né, nas laterais da ponte, nas muretas, dizendo, valorize sua vida, telefone, procure alguém, não faça isso, deixe de ser bobo, essas coisas. E aí, com isso, reverteu os casos, assim, pararam, não houve mais pulo lá de suicídio dessa ponte, e a ponte passou a ser conhecida como a Ponte da Vida. Nós não temos esse tipo de publicidade, ao que eu saiba, aqui no Brasil, mas temos publicidade afirmativa, sim, uma publicidade positiva, sim. E para tratar dessa questão, estamos aqui no estúdio com o Roberto Alves, que é diretor do Sindicato dos Publicitários aqui do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade. A Ana Paula Bragalha, professora de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora da linha de ética publicitária, que é uma das coisas que nós vamos abordar aqui com bastante profundidade. O Luiz Henrique Nascimento, coordenador da Escola Popular de Comunicação Crítica, a ESPOC, que é um projeto do Observatório das Favelas e que tem um projeto voltado exatamente para a publicidade positiva em parceria com a Petrobras. E, finalmente, Eduardo França, professor e coordenador de pós-graduação de Comunicação Organizacional Integrada da ESPM aqui no Rio de Janeiro e que foi colega nosso, né, aqui na Rádio Brás. Verdade. Na década de 80, muito bom dia para vocês. Eu queria abrir, até por uma questão de deferência, com a academia, falando com a professora Ana Paula Bragalha. Como é que você vê essa... Primeiro, esse exemplo lá de Seul, que eu achei muito interessante a ponto de provocar essa pauta. E segundo, como é que você vê essa questão da publicidade positiva aqui, entre nós no Brasil? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao programa por abrir espaços para essa temática da publicidade focada mais na questão do social e, portanto, abrindo para discussão ética sobre as práticas, porque realmente é algo que a gente não vê muito na mídia tradicional, né? E nem tanto assim na mídia alternativa, especificamente essa questão da publicidade. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar. Bom, eu venho refletindo sobre essas questões já há um tempinho e na minha disciplina de ética eu tenho uma parte do programa que é do programa da disciplina, que é justamente o que eu chamo de publicidade social e vem como resposta a uma temática anterior que é publicidade e estereótipos. Eu entendo como muito positiva esse tipo de publicidade. Desde que ela não signifique o que eu chamo de oportunismo, né? Acho que é importante a gente focar nessa questão. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo de publicidade social, eu me refiro às marcas divulgarem os seus produtos, utilizando mensagens sociais ou as marcas já se engajarem em causas sociais sem lembrar dos seus produtos, né? Mas principalmente o primeiro caso. Eu acho positiva essa ação da Samsung em Seul, porque, pelo que eu pude pesquisar, não foi oportunismo no sentido de buscar da marca aparecer mais, procurar aparecer mais ou unicamente com a divulgação do social, com a preocupação social. Eles se embasaram com psicólogos para ver frases, para buscar frases que poderiam, conteúdos que poderiam mobilizar a reflexão, quem estava na iminência do suicídio. Teve toda uma pesquisa prévia, ficaram um ano estudando a questão e depois colocaram em prática com sensores na ponte, as luzes de LED, colocando as frases quando as pessoas passavam. Isso não foi uma ação pontual, sabe? Então, dá para a gente dizer que dá para a gente dizer que teve resultados, porque tem as estatísticas, e portanto não é o mero oportunismo de dar valor só para a marca em função da apropriação do social. Então, nesse sentido, eu tenho mais questões para falar, mas eu posso falar à medida que os outros forem, claro, falando, não, né? Vamos tocando com a bola adiante. Eu queria que o Luiz Henrique entrasse aí. Luiz Henrique, você tem a escola de comunicação popular e comunicação crítica, né? Antes de qualquer coisa, não pode esquecer o adjetivo dessa comunicação aí. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto que vocês desenvolvem junto com a Petrobras, da publicidade positiva, e ver onde é que a gente se encaixa nisso que a Ana Paula acabou de falar. Então, a Escola Popular de Comunicação Crítica existe desde 2005. A partir de 2012 a gente tem o financiamento, o patrocínio da Petrobras, uma parceria, na verdade. A gente pensou em fazer um curso de publicidade justamente porque é uma linguagem que trata mais do subjetivo. A gente tem uma série de outras formações, existem outras organizações que fazem outras formações de jornalismo, comunitário, etc. E a gente, vamos tentar publicidade. Com essa visão mais crítica. Então, a gente até lançou o manifesto da publicidade afirmativa, deixando claro que é uma publicidade que sempre existiu, a gente só colocou um nome, e existem vários outros adjetivos, várias outras rotulações para isso, mas é uma publicidade que não visa centralmente o consumo e o lucro, mas trabalha com a promoção de valores de sociabilidade e, numa perspectiva que caracteriza o Observatório de Favelas, é uma publicidade, e aí a gente pega a carona do conceito de ação afirmativa, publicidade para quem as agências nunca quiseram trabalhar. Então, é uma publicidade que trabalha com o empreendedor cultural e econômico de espaços populares. Então, é mais ou menos essa pegada inicial. Sim. Aí para a gente... É como a gente faz aqui também. A gente abre espaço para quem não tem o espaço na mídia. A Paula falou isso no começo aqui. A verdade é essa aqui. Eu queria chamar a participação do Roberto, porque o Roberto, ele foi da MPM, que foi a agência mais poderosa, não foi? Não, da Salles. Da Salles, perdão. Elas eram tão poderosas, né, que a gente confundia. Eu confundia mesmo, né? Daquele tempo de Salles, Propeg, MPM, Denison, né, DPZ, essas coisas todas aí. Mas naquela época, áurea da publicidade da ditadura, no tempo dos anos 80, em que a gente tinha uma necessidade de comunicação maciça do governo, porque o governo precisava criar uma imagem permanentemente, ter uma imagem positiva para a população, porque a opinião pública estava muito reprimida, né, nas suas liberdades individuais e toda essa situação, todo esse contexto. E eu gostaria que você falasse um pouco, não com base nessa sua experiência passada, mas falasse sobre esse aspecto da publicidade positiva desde aquela época até hoje. Não, é verdade. Bom dia, antes de mais nada, bom dia a todos. Aquela época foi muito difícil se trabalhar, que nós éramos podados nos anúncios. E as agências que trabalhavam com contas de governo, na época era MPM, Mauro Salles, dentre outras, né, no Brasil, o maior anunciante das agências, depois da Souza Cruz, que na época anunciava. Que hoje já não é mais. Exatamente, né? Hoje é uma pena, os veículos se ressentem dessa verba. Mas era muito difícil, porque nós tínhamos que ser criativos e, ao mesmo tempo, conscientes do que nós poderíamos e deveríamos passar para a população. Que a propaganda, ela tem um papel social importantíssimo em qualquer ação. Seja para vender produto, para colocar, fazer a pessoa chegar na gôndola do mercado e comprar um produto, como também ouvir aquela mensagem e sentir o benefício que aquilo lhe fará. Então, realmente, foi bastante difícil naquela época da ditadura a gente fazer isso, mas conseguimos. Eu creio, né, que hoje em dia temos aí isso. Eu estou falando de coisa de 35, 40 anos atrás. É verdade. Então, a propaganda evoluiu muito. Naquela época, os veículos eram muito concentrados. Nós tínhamos três emissoras de televisão que disputavam bem. Hoje em dia, temos uma coisa muito, muito direcionada. Veículos de rádio tinham uma participação muito grande no bolo publicitário. Os jornais eram lidos. Hoje nós já temos uma vertente, um novo meio de comunicação, que é a internet, fantástico. O imediatismo. Então, quer dizer, agregar os meios de comunicação, não que os outros tenham perdido o seu efeito de comunicação para os anunciantes, como também eles têm essa participação hoje, e juntando, fazendo o que a gente chamamos de mix media, juntar todos, cada um, cada veículo tem o seu papel, cada meio tem o seu papel. E falando da propaganda positiva, eu acho que esse caso que você citou da Samsung, olha, é importante demais. Eu vejo muito que isso torne um exemplo para muitos anunciantes em todos os aspectos, multinacionais, nacionais, de transformar, agregar a sua marca a coisas positivas para a população. Que hoje em dia nós vivemos uma situação de trânsito muito difícil. Por que numa empresa associar mensagens educativas no trânsito, que mata tanto quanto suicídio por aí? É verdade, certo? Mata até mais. Exatamente, muita coisa. São 35 mil mortes por ano no Brasil, é muita coisa. E você é de um tempo, Roberto, esse tempo que você está falando, é um tempo em que o governo, a publicidade de maneira geral, poderia ser considerada uma publicidade positiva, publicidade oficial, porque o governo tinha necessidade sempre de estar afirmando ações, né? Olha, vou fazer essa estrada para melhorar, é a rodovia não sei do que, é a ferrovia do aço, é os portos, né? E tinha uma gama variadíssima de órgãos do governo que precisavam estar sempre, né? Porto Brecht, Sunamã, Jeipote, BTU, tudo isso só na área de um ministério, quer dizer, cada ministério tinha um mundo de coisas. O Ministério de Transporte, por exemplo, tinha N coisas, e foi um período da abertura de estrada. Exatamente. Enfim, algumas até não começaram. algumas que não foram abertas. Foram abertas e não foram abertas, na verdade. Ferrovias e etc. Essa questão eu queria trazer também para o Eduardo. Eduardo, que estava na outra ponta naquela época, né, Eduardo? Você trabalhava do lado do cliente, você era o cliente, você não era o criador na área da publicidade. E havia, como falou o Roberto um pouco antes, havia a questão dessa... Não era tão segmentado o mercado. Você tinha três grandes redes de televisão e você anunciava nacionalmente nessas grandes redes. Agora você tem uma segmentação muito maior, as emissoras de TV regionalizadas, e você tem também a segmentação do mercado. Você faz o seu planejamento de mídia, não, eu quero pegar só de Taubaté até tal lugar, assim, eu quero pegar só de Imperatriz do Maranhão até tal lugar, e você consegue fazer esse planejamento. Mas você, que era da Rádio Brás naquele tempo, como é que você lidava com essa publicidade afirmativa? Bom, primeiro bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, um prazer voltar a casa, mandar um beijo especial para a equipe lá de Rádio Nacional de Brasília, Moema, Raquel... Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que a própria comunicação ela evoluiu muito. E hoje as relações e os públicos que se relacionam com a empresa passaram a ser bem mais diversificados do que a gente tinha a ideia no passado. Antes a gente olhava muito para o consumidor, para o usuário de serviços, e a gente desconsiderava a opinião pública na grande maioria das vezes. Então, tanto o Roberto quanto a Ana Paula, o Luiz, eles abordaram temas, falaram de questões que a gente poderia, de repente, ficar acho que um dia inteiro discutindo uma semana. Exatamente, né, sobre essa evolução. Só fazendo um ajuste, nós temos uma outra campanha também que apela para esse lado positivo, que fala de 125 razões pelo mundo melhor, que acontece aqui no Brasil, é uma campanha global também. O problema é o seguinte, a Ana Paula pontuou uma coisa interessante, que a partir do momento em que a opinião pública ela perceba que haja um oportunismo, isso acaba gerando um efeito contrário ao esforço. A empresa ela não pode ter um discurso contrário à prática. Esse é o primeiro ponto. Mas, por um outro lado, trabalhar a opinião pública passou a ser sine qua non. Porque a opinião pública ela interfere no comportamento do consumidor, ela interfere no comportamento de todos os outros públicos de relacionamento que nós tenhamos. E sem contar que, como a opinião pública, ela ainda é muito... algumas empresas ainda negligenciam a forma de olhar para a opinião pública ela constrói a imagem dessa empresa com fragmentos. E a opinião pública não faz análise. Ela simplesmente ela reage. E a empresa depois acaba entrando numa situação bastante complicada. Então, o primeiro ponto é esse. A gente, para entender esse novo movimento, esse novo movimento da comunicação, a gente tem que ter uma noção maior da participação e impacto que cada um desses públicos tem sobre nós. E, a partir daí, as empresas também começam a entender o papel dela, socialmente falando. O consumo consciente... que ela não pode delegar isso para os demais e só ter uma relação de olhar para o consumidor com interesses apenas comerciais. Por quê? Nós hoje somos muito mais participativos, todos nós. As redes sociais trouxeram isso. E aí a necessidade de ter essa preocupação. O caso da Samsung realmente é muito legal. Levantar essa bandeira, né? Fazer esse esforço, mas ele só se torna legítimo a partir do momento que a questão social ela entre na plataforma de planejamento estratégico da empresa. É claro. E não passa a ser uma ação isolada. Tem que ser uma coisa de conjunto. As coisas são ações de marketing, mas é uma coisa integrada. Totalmente. E você tem que pensar ideologicamente a empresa. A empresa não pode. É como a Samsung botasse o anúncio dela no fundo do rio lá. Né? Não adianta nada. Você tem que fazer a coisa. Isso para fazer uma caricatura, evidentemente, de humor negro até. Ô, Luiz Henrique, eu queria que você falasse um pouco, porque você trouxe exemplos para nós ouvirmos aqui de publicidade positiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e apresentasse. Inclusive, tem um caso semelhante que não teve essa publicidade. Anos atrás, a Vale do Rio Doce tinha um problema numa ferrovia sua que tinha um alto índice de atropelamento. Passava dentro da cidade, assim, esse tipo de coisa. No interior, ali na região norte. Muito, nós temos trilhos passando em zonas urbanas muito densas. Mas que coisa curiosa. Uma empresa chamada Comunicart, do Márcio Chiavo, que é um desses precursores que trabalha a questão do marketing social, da comunicação para a transformação, aí, junto com o Nádia Rebouças também e tal, ele foi chamado para entender, para talvez criar uma campanha de sinalização e tal, e a observação dele, chegou à seguinte conclusão: as pessoas não são atropeladas, elas se suicidam na linha do trem. E aí a resposta, e aí do que eu queria falar, porque a publicidade ela é uma resposta, ela é um instrumento de uma inteligência de marketing. Ele falou: olha, se vocês quiserem resolver esse problema, vocês têm que trazer o CVV para lá, o Centro de Valorização da Vida. O problema não é atropelamento, é suicídio. E aí criou-se, de fato, uma campanha e trouxe alguma organização parecida com o CVV ou o próprio, e aí os atropelamentos desapareceram, diminuíram, porque começaram a entender que existia um problema de drogadição lá, de álcool, de outras questões de desgarçamento social que, enfim... O problema não era propriamente o trem, não era a linha do trem. Como em Seul, o problema não é a ponte. Né? Quer dizer, o problema é o que as pessoas é que estão em crise, né? Exatamente. Eu faço essa digressão, quer dizer, a publicidade é essa resposta. A gente trabalha muito com a ideia de marketing social, que assim, muito grosseiramente falando, a gente hackeia as ferramentas, a organização do trabalho do marketing convencional para criar processos de mudança positiva de comportamento. Existe um outro conceito no qual a gente opera, que é o da comunicação de interesse público. Inclusive há um blog, não lembro agora qual é a agência que administra esse blog, chamado Comunicação de Interesse Público, que onde existem uma série, diariamente são postadas uma série de campanhas muito legais de publicidade afirmativa. Ontem eu vi uma que a Coca-Cola fez, assim, muito resumidamente, eles colocaram anúncios, não assinaram como Coca-Cola, de que tem uma pílula mágica para o emagrecimento. Quem quis, os primeiros 5 iam ganhar a pílula lá no lugar tal. E aí 5 pessoas se inscreveram, eles fizeram uma pesquisa sobre essas pessoas e eles dificultaram muito a vida das pessoas da porta de casa até lá. O carro não funcionava, aparecia uma velhinha que pedia para subir a escada. Então os caras faziam um esforço enorme físico, tudo filmado. Quando os caras chegaram no prédio, eles abriram a caixa do remédio e tinha um smartphone com um vídeo de todos os perrengues que eles passaram. Olha que interessante. Para dizer que a mágica é o esforço físico. E aí no final, Coca-Cola, claro. A gente teve um outro caso que eu acho bacanérrimo, que foi um esforço da própria Unilever, uma das marcas Dove, com a campanha pela Real Beleza. Uhum. Aquela campanha toda, ela foi desenvolvida a partir de dois estudos que foram realizados, um por uma pesquisadora inglesa e outro por uma pesquisadora americana, que tratava a bulimia e anorexia na adolescência, que criou-se um padrão de beleza estético que não é para todo mundo. Aquela coisa macérrima, tipo Gisele Bündchen. E então, ali viu uma oportunidade também de trabalhar e falar, não, toda mulher tem sua beleza, todo mundo tem seu charme. Uhum. Então, essa preocupação, esse envolvimento, eu acho que é um grande diferencial e que ajuda a lidar com um momento que nós vivemos, onde antes de você pensar em vender produtos, nós temos uma gestão de imagem e reputação a ser trabalhada. É verdade. Agora, Ana Paula, essa questão, eu queria aprofundar um pouco o que ele está falando, porque você tem aí uma dualidade. Primeiro, você tem, por exemplo, no caso da indústria tabagista, que o Roberto lembrou, a Souza Cruz, que era grande anunciante, era maior anunciante, e hoje não é mais. Por quê? Porque existem campanhas positivas, publicitárias, que mostram os efeitos danosos do tabagismo sobre a saúde. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que ele acabou de falar agora, o Eduardo disse, da anorexia e da obesidade, vamos dizer. Você tem esse tipo de problemas que você, ao mesmo tempo que você tem os anúncios das grandes redes de fast food, de comida rápida, de você comer no McDonald's, no Bob's, essa coisa do girafas, você tem também a questão do sódio, a questão da ingestão de gorduras saturadas, toda essa coisa que todo mundo sabe que faz mal. Uhum. E que poderia ser também alvo de uma campanha, como foi a campanha do tabaco, que levou a Souza Cruz à Exatamente. Situação em que ela está no ranking de anunciantes. Mas aí como é que nós ficaríamos? Como é que nós, ao mesmo tempo, o governo teria de fazer essa campanha, como faz a campanha do tabaco, uhum. né? Porque é óbvio que a indústria não vai fazer, a indústria alimentícia não vai fazer essa propaganda. É como botar o anúncio no fundo do rio. Então, isso, como é que você vê essa dualidade, essa questão aí? Parece meio esquizofrênico isso aí. Você conseguir uma publicidade positiva ao mesmo tempo em que você tem os anúncios que você tem aí, que são predatórios, na verdade, né? Uhum. Bom, eu vou engatar a resposta em comentários anteriores que eu já gostaria de fazer. Primeiro, em relação a exemplos, né, de publicidade afirmativa. Os colegas aqui já mencionaram alguns, mas dá para a gente mencionar outros. Por exemplo, o precursor disso, na minha opinião, é o fotógrafo Oliviero Toscani, lá nos anos 80, quando ele criou várias campanhas para a Benetton, uhum. dissociando mesmo o consumo de felicidade, porque ele focava na dor e na realidade. Então, ou por meio do estranhamento, ou por meio mesmo do valor de tristeza. É, isso foi uma revolução no mercado publicitário, porque... Uma campanha linda, né? Campanhas que levavam ao questionamento. Claro que teve muita crítica, teve muita gente dizendo que era oportunismo, mas quando a gente vê um cara que, além de fazer aquelas campanhas, se dedicou a fazer um livro e a responder a todas aos pedidos de entrevistas e divulgar a sua ideia muito bem embasada, que era essa, de dissociar o consumo do valor de felicidade, para além de divulgar questões sociais. A gente vê que não era oportunismo da marca. A marca não queria só privilegiar a si mesma, ela queria mais, né? Tanto que se engajou. Então, além desse exemplo, a gente vê o caso da Fiat nos anos 90 com a campanha Revise Seus Conceitos, em que eles colocavam o que o Francisco Leite, que é um professor da USP, que eu utilizo nas minhas aulas, chama de propaganda contra-intuitiva e politicamente correta. Ele colocava, tentava quebrar estereótipos. Então, por exemplo, para divulgar o carro e passar a ideia de Revise Seus Conceitos, colocava uma nordestina e alguém que aparentava ser de alto poder aquisitivo pegando o elevador, e a de alto poder aquisitivo falava, o elevador de serviço é o outro, tá? E a nordestina, eu sou, desculpa, é que eu comprei a cobertura, eu sou nova aqui, eu não sei, tudo bem. E assim tinha outras. Muito legal. Então a gente vê, ali não tinha, claro, uma ação de responsabilidade social mais implementada, mais incrementada, quer dizer, mas a própria mensagem era tão necessária e é tão, por colocar uma minoria em papel contra-intuitivo, é tão impactante que só a mensagem já tem uma função. É diferente de ações... Eu vou voltar na pergunta, tá? É diferente de ações, como, por exemplo... Lembrando a ideia também da hipocrisia, como o... Desculpa, eu estou usando palavras fortes, mas é que esse assunto acho que merece sempre essas ressalvas. É um tema polêmico, né? É um tema polêmico. Por exemplo, a HSBC agora com a campanha para as pessoas lembrarem que dinheiro não é tudo, que elas precisam se dedicar às suas vocações, né? Daí mostra com muita emoção, provocando comoção as pessoas arrependidas de não terem feito o que elas realmente queriam. E daí a gente vê que quem está falando isso, um banco que tem lucro de trilhões ou bilhões no trimestre. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que a publicidade que eu chamo de social e que algumas pessoas têm conceitos diferentes, a professora Patrícia Saldanha da UF tem um conceito diferente, mas o que eu chamo de publicidade social, que é pegar a causa social na própria publicidade dos produtos especificamente, ela tem que ser muito bem pensada para gerar efeito, senão é oportunismo. E respondendo a tua pergunta... Eu poderia ficar falando de vários exemplos. Só um último exemplo, Big Mac e Coca-Cola. Eu peguei uma propaganda da Coca-Cola de um tempo atrás, que era assim, compre Coca-Cola todo dia durante uma semana e ajude as instituições assim assado. Como o dia do Big Mac para ajudar as instituições de proteção de cuidados com crianças com câncer. Isso tem um lado oportunista, porque ao mesmo tempo que a marca está ajudando, ela está lucrando porque está vendendo, não é por aí. E não tem um efeito muito... Não tem o efeito total que poderia ter a peça. Ana Paula, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte, a campanha da Coca-Cola que eu falei dos 125 razões para um mundo melhor... Não, essa é diferente. Pois é, diferente. Uhum. Mas, por exemplo, tem uma questão também que é um evento, que é a questão que o país vive no momento. Uhum. Essa campanha no Brasil, ela teve uma repercussão muito positiva, mas pelo momento em que Portugal está passando, foi negativo. Ela começou positiva e depois as pessoas falam, como assim? Tem que parar a campanha, 125 né? Razões para um mundo melhor e eu nessa situação, nessa crise horrorosa que a gente está vivendo. Entendeu? Então, assim, aí virou um tiro contrário, da noite para o dia. E isso ganhou muita popularidade com as redes sociais. Agora, tem uma coisa, Eduardo, que é o seguinte. A Coca-Cola mesmo, no bojo da lei seca, né, que você tem esse beba com moderação obrigatório na propaganda de qualquer bebida alcoólica, a Coca-Cola botou até em banca de jornal, assim, beba sem parar. Sim. Só porque não tem álcool. Diga. Não, e tem outra questão, a outra propaganda da Coca-Cola. Essa ação, provavelmente, do esforço físico, não tenho certeza, mas ela pode ter vindo em resposta a uma outra campanha em que a Coca-Cola divulgava, enfatizava que a sua latinha tinha 135 calorias e colocava pessoas fazendo exercícios bem fáceis, dançar, subir uma escadinha, e para passar a ideia de que era fácil queimar. É um absurdo uma empresa... que tem um produto que engorda pra caramba e faz mal. Eu acho que ela foi multada por essa campanha. Foi multada, é exatamente. Aí a gente entra na esfera do Conar. O Conar não faz nada, né, cara, na verdade. Pois é. Eu queria fazer uma rápida ressalva aqui pro ouvinte. O nosso programa não é patrocinado pela Coca-Cola. Não. Só se fala em outra coisa aqui. Só se fala na Coca-Cola. Não, mas é importante que o planejamento, quando você opta em trabalhar as questões sociais, se não estiver muito bem definido como uma plataforma social, ele dá um tiro contrário. Porque você tem o seu core business que não vai mudar. As empresas de tabaco, elas... enquanto elas existirem, vão vender cigarro. E cigarro faz mal à saúde. As empresas de refrigerante, a gente sabe que tem todas as consequências, que tem as críticas, assim como as cadeias de fast food. O problema é como equacionar dentro do meu negócio a participação social, que eu acho que é importante. Como é que você vai inserir isso na discussão mais ampla? Quer dizer, não é o McLanche feliz da renda de um dia para as crianças com câncer que vai criar uma imagem do SBC. Nesse caso, o McLanche feliz, ele deixou claro depois, ele deduz apenas os custos dos impostos e toda a venda do sanduíche Big Mac, ele é revertido. Eu não vejo isso como uma coisa negativa. Não, negativo não é. Agora, também tem um aprendizado da própria cadeia. Quando eles começaram com essa campanha do Amo Muito Tudo Isso, que é uma tradução do I'm Loving It, foi um combate ao consumo excessivo de comidas de qualidade questionável, principalmente nos Estados Unidos, onde a obesidade passou a ser um problema e uma saúde, um problema de saúde pública. Saúde pública lá. Gigante. É, e aí o governo começou a pressionar a questão pressionar essas redes a oferecer cardápios com baixa caloria, low carb. Uhum. E aí eles fizeram essa campanha, que a tradução no Brasil teve algumas questões, porque Amo Muito Tudo Isso é meio crítico, né? Ficou um pouco perdido, porque não faz o mesmo sentido, não tem o mesmo sentido original. Agora, se você pegar agora mesmo no Facebook, está o Oliver, né, aquele chefe de cozinha aí, mostrando como é que é feita o hambúrguer do McDonald's. Como é, aquilo ali, rapaz, é um horror. Você já sabe que se você for a uma fábrica de salsicha, nunca mais você vai comer salsicha. Se você vir isso assim, você nunca mais vai comer. Agora, se você souber que os ingredientes do McDonald's, do sanduíche, vão muito além daqueles que eles cantam nos anúncios, e que a coisa é muito mais nociva, aí a situação complica um pouco. Então, por isso que eu acho que outras picadas têm que ser abertas, né? E por conta disso, a gente tem esse curso lá na Favela da Maré, no Observatório de Favelas, porque a gente precisa criar outras narrativas, sobretudo as narrativas daqueles que, em geral, não têm voz. O que a gente está tentando fazer lá é capacitar esses jovens para que eles criem suas próprias narrativas a partir de uma linguagem que dispute mais o subjetivo, que no caso é a publicidade. Eu trouxe aqui um exemplo de uma campanha que foi feita não pela Spock, eu tive uma agência de comunicação que trabalhava muito com isso, e a gente fez uma campanha, foi uma ação de comunicação integrada para o combate à tuberculose, para o Fundo Global de Combate à Tuberculose, Malária e AIDS, e para o Ministério da Saúde. Foi, inclusive, uma campanha que foi divulgada em rádios comunitárias. A gente usou a linguagem publicitária e usou outras linguagens também. Não sei se a gente pode dar um pode ouvir, play mas aí. Antes de ouvir, eu queria saber o seguinte: isso foi uma campanha institucional do Ministério da Saúde ou foi uma campanha comunitária que foi chancelada pelo Ministério, abraçada pelo Ministério? Exato, como é que foi? Foi uma campanha do Fundo Global, que é um fundo internacional, que fez um projeto no Brasil, conveniado com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde adotou esse conjunto de ações como a campanha de 2009. Então vamos ouvir, então. Nossa, que isso? Que tosse é essa, rapaz? Nada não, uma tossinha à toa. Olha, cuidado, hein? Tosse é um sintoma importante de várias doenças, sabia? Sei, gripe, resfriado. Mas não é só isso não. Tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro, pode ser tuberculose. E que isso? É praga, é? Não, não é praga, é bacilo. A tuberculose é causada pelo bacilo de Koch, um micróbio que se espalha pelo ar quando o doente tosse, fala ou então espirra. Será? E o que eu faço agora? Vai logo no posto de saúde e pede para fazer o exame. Se você está tossindo, procure o serviço de saúde mais próximo. Tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito e os remédios também. Para mais informações, ligue para o Disque Saúde 0800-611-997. A ligação é grátis. Brasil, livre da tuberculose. Uma campanha do Fundo Global Tuberculose Brasil. Luiz Henrique, esse exemplo que você trouxe aí, ele é, sobre todos os aspectos, né, digno de os aplausos. A gente está falando aqui exatamente disso. Né? Inclusive, além da seriedade do assunto, além de tudo, tem o humor. Exatamente. Não é? A leveza da mensagem, como você levar essa mensagem de uma maneira que a pessoa não se sinta agredida. Né? Pô, está dizendo que eu estou com tuberculose, cara, só porque eu tossi. E é resultado de um planejamento. A gente identifica que existe muito estigma com a questão da tuberculose, existe a questão religiosa, um castigo de Deus. Né? Então a gente precisava. Esse texto ele cobre vários aspectos que foram identificados em pesquisa de marketing. Sim, fala. Posso? Você falou que, que essa campanha ela foi veiculada em veículos comunitários. Eu acho que é o caso de veículos, vamos dizer assim, de mass media, né? Abraçarem isso, inserirem lá como uma coisa assim para... Como que tinha aquele termo que era utilizado antigamente para o... Para consumo, informe publicitário, não estou querendo dizer de utilidade pública para... com a chancela da rádio, apoio da rádio tal, da TV tal. Nós fazemos muito isso aqui nas rádios da EBC, nós fazemos muito isso porque nós temos esse caráter de rádio pública. Agora, a gente vê muito nas emissoras privadas, na mídia privada de maneira geral, um tratamento muito diferente desse. E, na realidade, não é só que se vise o lucro apenas, é que à medida em que você vai inserindo uma camada grande da população no mercado de consumo, você começa a confundir o conceito de cidadania com o conceito de consumo. Exato. Então, o consumidor é o cidadão é o consumidor. E isso é que é muito apropriado pelos meios de comunicação, pelas agências, pela publicidade, que é essa publicidade do consumo, que é desenfreada, que é uma doideira. E essa é uma questão chave para a gente, porque a gente discute muito o poder que o consumidor tem sobre a cidadania. Uhum. Quer dizer, a cidadania ela é garantida na medida em que você tem poder de consumo ou você não tem. Então, a gente tenta justamente inverter essa situação. A questão de campanhas como essa ter ir para grandes rádios, isso era muito interessante, mas a gente tinha um trabalho específico em comunidade, era uma comunicação muito segmentada. Uhum. É uma rede que a ONG Criar Brasil tem, de 1.400 rádios em todo o Brasil, atinge 5,6 milhões de ouvintes classe C, D e E, a menos de um centavo por ouvinte o custo. E é uma rede colaborativa, efetivamente, né? É verdade. Então, é importante a gente criar valores, estar disputando, criando outras narrativas que coloquem o cidadão acima do consumidor. Isso aí. E uma coisa que é importante é o seguinte, a gente diz muito para as empresas, os melhores consumidores são os cidadãos. Pois é, são os cidadãos. Esse negócio aí lembrou a história do elevador. Uhum. Do cara bem vestido e do nordestino dentro do elevador. Olha, né, o elevador de serviço é aquele. Isso parece muito. É claro que ali estavam fazendo uma brincadeira, mas essa brincadeira é real. É como a tosse da tuberculose. Sim. É um alerta, um aviso para que você tem que se tratar. Sim, e então, fazendo um gancho com a fala do Eduardo e também com aquela tua pergunta, não só as grandes emissoras, né, deveriam passar essas mensagens, mas as grandes marcas nas suas publicidades cotidianas, como já acontece com a Dove, né, como foi lembrado aqui, e com esses exemplos que eu coloquei. A Samsung, que se apropriou. Isso, a Samsung, esse exemplo da Samsung. Muito interessantemente, porque ela foi buscar também o conhecimento, porque você vê que são frases que elas não foram, foram frases que vieram de pessoas que entendem do departamento de criação, exatamente, porque você é assim que você quer ser lembrado. Uhum. Ela foi trabalhar uma pessoa que busca o suicídio, ela está num momento de depressão, a grande maioria das vezes. Então ela foi entender isso. Coisas que, de repente, o comunicador não é expert nisso. Não, e com certeza, porque é muita, a verba publicitária é enorme. Esse ano o Ibope divulgou, né, quase 100 bilhões foi em 2012. Mais de 50% para a mídia aberta. Claro que tem uma fatia do governo, mas tem muita fatia ali de marcas. Então, pô, 100 bilhões só para difundir o valor de que felicidade é consumir. É um desperdício de dinheiro. Tem que associar mais coisa. Tem que associar mais mensagens. Ana Paula, eu lembrei agora de uma campanha que fez grande sucesso. Aliás, essa aí tem um cunho de ensinar o povo. Uhum. Feita pela DPZ no final dos anos 70. Que era, se eu não me engano, o absorvente íntimo que eles tinham a conta é o OB. Uhum. Então eles fizeram uma pesquisa. Esse é um case. Nunca trabalhei na DPZ, mas amigos meus me contaram que eles fizeram uma pesquisa e viram que grande parte da população feminina brasileira usava toalhinha, jornal, é verdade. Jornal, e com uma participação absurda. Uhum. Então, o que que eles fizeram? O gancho, botaram que não se via campanha de absorvente íntimo da televisão. Uhum. Então, inteligentemente, na época, ela do Ali, Petit Zaragoza, Washington, estava iniciando, eles fizeram essa campanha e mostrando como usar, que isso, o benefício que isso trazia para a mulher, questão de higiene, enfim, essa coisa toda. Uma era coisa saúde educativa, pública. Sim, né? Sim. Agora, impressionante, jornal, já era muito utilizado, gente. Agora, tem uma coisa interessante, campanha, como ainda também durante a ditadura, uma campanha muito, que foi muito falada na época, foi a campanha de não jogue lixo no chão, não mantenha limpa a sua cidade. Foi criado o personagem Sugismundo. E o personagem do Sugismundo, que era um sujeito todo sujo, com umas mosquinhas em cima dele, era desenho animado, né? Ele ia andando e aquele das mosquinhas em cima dele o tempo todo, que nem o Cascão, né? Do Cebolinha e tal. Era aquela coisa assim, mais, só que era adulto, e o Sugismundo era negativa essa imagem. E, no entanto, a empatia do telespectador com o Sugismundo acabou ruindo. A campanha, as pessoas começaram a se identificar com o Sugismundo e não a condenar, porque ele era tão simpático, que nem aquele cara do cotonete tomando banho. Sim. Ele era tão simpático, tão engraçadinho, que não, você não podia ser contra aquele cara. Mas é isso que eu acho importante. As campanhas de publicidade social, com enfoque social, elas têm que pensar em realmente gerar um efeito. Se fica só no humor simples, quer dizer, num humor que visa divertir mais do que refletir, a coisa se perde, sabe? Verdade. Então, e tem exemplos disso, né? Quando a gente pega, bom, a questão, pegando, ou melhor, antes de falar um exemplo, naquela tua questão, as marcas, elas precisam começar realmente a pensar ainda mais nisso, já começaram, claro, porque é uma demanda mesmo da sociedade civil e governamental também. O governo, as regulações já estão caminhando para isso. A Anvisa já está pedindo frases de advertências muito mais específicas para produtos de alto teor calórico e baixo teor nutritivo. Então, já temos campanhas de sódio, contra o sódio, campanhas isso. oficiais com metas de redução da composição de sódio nos produtos, nos biscoitos e nos refrigerantes, com meta para ser alcançado um determinado tempo. Isso. Quer dizer, isso é coisa até porque é um absurdo. Isso. Quando você olha um produto light, se você comparar com o normal, ele pode ter menos caloria, porém a quantidade de sódio normalmente é maior. Uhum. Voltando ao nosso patrocinador, é a Coca-Cola. Normal tem menos sódio que a Coca-Cola zero. Mas não é só Coca, não. Vários produtos que não, me chamam a atenção. Vários, né? Produtos. Você queria... Eu trouxe mais alguma coisa aí, Luiz Henrique, que a gente possa ouvir? Esse aí tá suficiente, né? Eu acho que a gente podia fazer uma rodada final, porque estamos caminhando já para o final, começando com o Roberto, que é dar um recado, o recado final. Como é que você diria essa questão da publicidade positiva nesse contexto que nós falamos aqui, desse mercado de consumo desenfreado que não para de crescer, as ruas exigindo cidadania, exigindo serviços e tudo isso, até uma fiscalização muito grande em cima da mídia, uma reclamação muito grande da opinião pública sobre a mídia, que é muito parcial demais e a mídia está muito contaminada. Em cima de tudo isso, o que você fecharia aí? Perfeito. Olha, antes de mais nada, eu acho que as agências de propaganda deveriam sempre, ao apresentar projetos, elaborarem seus planos de comunicação, elas sempre abordarem, levarem o cliente a pensar qual benefício é essa campanha, o que ele pode proporcionar de bom para o consumidor e para a população em geral. A agência de propaganda tem um papel fundamental nisso. Os publicitários de hoje, quem está entrando no mercado, que seja, até que nós temos aqui pessoas da área de educação, que é muito importante isso, o papel de vocês é muito bom, muito grande. Então, de colocar, já criar essa consciência nas pessoas que estão chegando, ao apresentar suas campanhas, as agências, elaborarem sempre com isso. E dizer que o consumidor, ele também tem sempre que exigir e procurar consumir produtos, isso eu digo por mim mesmo, faço isso com minhas filhas, minha neta, de que Olhem sempre os produtos, tudo que se vê de mensagem comercial, vê o que aquilo lhe traga de mensagem institucional para si. Então isso é muito importante, tá? Legal. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a participação aqui. E o Sindipub, o Sindicato Publicitário do Estado do Rio de Janeiro, está ali na Beira-Mar 216, 8º andar, à disposição de todos, quem quiser comparecer. E voltará aqui também, outras oportunidades. Se Deus quiser, estarei à disposição. Esse assunto é um assunto que cada dia está mais na agenda, né? Mais presente na agenda. Perfeito. Luiz Henrique, você para fazer o seu balanço final, encerramento. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, em nome do Observatório de Favelas, da SPOC, e fazer uma convocação aí, uma reflexão aí dos profissionais de publicidade, dos profissionais de comunicação, e as marcas, né? Lembrando que não só o consumidor está atento, o cidadão está atento. As peças, inclusive no assunto estrito da responsabilidade social, é sabido que a maior parte das ações de comunicação, elas são desacreditadas pelos consumidores, né? As pessoas sabem que ali tem o que chama de greenwash, né? Quer dizer, uma publicidade de fachada para, na verdade, promover as marcas e não as causas. Então, convocar aí a reflexão para que a gente procure construir novas narrativas, a gente use essas oportunidades, essa linguagem fabulosa que é a publicidade, para gerar reflexão, para gerar, promover valores de sociabilidade, e apresentar, enfim, a SPOC está aberta aí para receber essas reflexões. Eu queria que você desse o endereço eletrônico da SPOC, você da outra vez deixou ele aqui, lembra? Isso, é www.espoc.org.br. A gente também está no Facebook, onde a gente está mais ativo, e enfim, estamos ali abertos a receber as pessoas. Legal, muito obrigado pela sua presença aqui, foi legal trazer esse spot publicitário de campanha, muito interessante. Eduardo, você... Agradecer a presença, a SPM fica em nome da SPM, agradeço aí a participação, estamos também à disposição. E lembrar o seguinte, que enquanto a sociedade se demonstrando participativa, é óbvio que as empresas elas vão se ajustar. A gente também tem o nosso papel social. A gente viu isso nos movimentos de ir para as ruas, que pressionou o governo e que pressiona a empresa, porque realmente juntos nós somos muito maiores. Então, acho que tem essa reflexão também. Se nós formos passivos, as empresas vão fazer aquilo que elas entendem. Até porque elas trabalham em cima de pesquisas e interpretam de formas que a gente tem ele leituras. Mas eu acho que é uma questão que tem realmente muito a ser discutido. Mas que eu acredito que sim, já há um direcionamento para uma gestão de imagem, de reputação, um mapeamento de público de relacionamento com mais sofisticação, e vai acontecer essas mudanças naturalmente, sim. Agora, claro, a sociedade também tem o seu papel nesse processo. Tem que ficar fiscalizando, né? Ficar cobrando isso aí. Ana Paula Bragalha, você agora. Bom, então eu também gostaria de agradecer essa outra oportunidade de estar aqui e dizer que as empresas realmente que continuam, quem já começou, que continue fazendo isso, colocando mensagens sociais, e que outras marcas passem a colocar, mas lembrando sempre que o foco é gerar um efeito para o social e não só para elas. Então, elas têm que entender que o todo não é a soma das partes. É algo que eu sempre falo em aula da Gestalt. Então, não é só pegar emoçõezinhas positivas, individuais, e colocar para dizer que fez um social. Não, é pensar, ver quais são, identificar os problemas sociais, como obesidade, tabagismo e assim por diante, a questão da autoestima baixa, ditadura da beleza. Identificar, pesquisar, pensar numa mensagem, pensar nessas novas narrativas, como o Luiz colocou, colocar de uma forma narrativa publicitária que gere uma atratividade para a mensagem, e ou seja, não ser oportunista. É, né? O principal é não ser oportunista. E mais, exatamente, o segundo passo, acho que é abrir o olho para essa nova realidade, para esse novo mundo que está aí. Não é só consumo que está crescendo, está crescendo, exato, a consciência. Não é isso, Ana? Isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. O Roberto Alves, diretor do Sindicato dos Publicitários aqui do Rio de Janeiro. Ana Paula Bragalha, professora de comunicação da Universidade Federal Fluminense. Luiz Henrique Nascimento, que é o coordenador da Escola Popular de Comunicação Crítica, SPOC. e o Eduardo França, professor e coordenador de pós-graduação de comunicação organizacional integrada da ESPM. O Tema Livre fica por aqui. Um ótimo fim de semana para vocês. Segunda-feira nós estamos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.